vez em quando eu fico só, imaginando o seu beijo. Tanta gente ao meu redor, eu procurando o seu beijo. Imaginando o seu beijo.